O sol nasceu pra mim. Deus fez o sol nascer pra mim. Tenho em mim o segredo pra vencer. Descobri, não tenho nada a temer. Dentro de mim, lembranças na bagagem. Sonhos que me fazem ter coragem. Não vou baixar a guarda, eu tô de pé sem desistir. Deus vai na frente, o que vier não vai me atingir. Que venha, o que vier não vai me atingir. Que venha o que vier. Porque quando o dia clarear, eu vou cantar. Quando o dia clarear, eu vou cantar. Quando o dia Deus fez o sol nascer pra mim. Tenho em mim o segredo pra vencer. Descobri, não tenho nada a perder. Dentro de mim, lembranças na bagagem. Sonhos que me fazem ter coragem. Não vou baixar a guarda, eu tô de pé sem desistir. Deus vai na frente, o que vier não vai me atingir. Que venha, o que vier não vai me atingir. Que venha o que vier. Deus fez o sol nascer pra mim. Se só restar um grão de fé, a esperança renascerá. Se só restar um grão de fé, a esperança renascerá. Se só restar um grão de fé, a esperança renascerá em mim. Oh, oh, oh, oh. Quando o dia clarear, eu vou cantar. Quando o dia clarear, eu vou cantar. Deus fez.